olhar de festa, de farol de moto, asa celeste me ganhou no ato, uma carona pra lua. Te arrastei, estradas, desertos, botecos abrindo e a gente vindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos faróis me lembram seus olhos no a viajar, entre lençóis teu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Aventurar por toda a cidade a te procurar, todos os lugares pintam ciúmes na mesa de um bar, mas você sente e começa a brincar, diz fica frio meu bem, é melhor relaxar. Palmeira no mar, todos faróis me lembram seus olhos, durmo a viajar, entre lençóis teu corpo fica a dançar. Luz de velas.